Thank you. marché. Yavaşlar. まあそう。Excuse me. Microsoft. Thank you. Deus. pizza da costa da negócio. Pizza. Perfect. Oh, schlag. Pizza.